Está autorizado no Pátio 3, chama táxi azul 2781. Estacionamento 23197 no 03. Azul 2781 não copiou o sol? Negativo. 2781 está autorizado no Pátio 3, chama táxi. Para o Pátio 2781. Então, 3197 está autorizado no gate 03, chama para o táxi. Autorizando, recordando o táxi, 3197. Papapá, Mike Lima Alfa, tá pronto pra cópia? Mike Lima Alfa, autorizado, Serra Bravo, Wolf Oscar, nível 380, via UP Zulu 197, após seco com a rota do plano. Decolada 197, após decolagem, curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5425, controle 119.35. Papá, Mike, Lima Alfa, cotejamento correto, confirma Pátio Belber. Sente pro acionamento Pax, torre no 8.95, ajuste no 0.12. É o Gol 099, muito boa noite. Informação é a Yankee para Confins, quando possível apresentação. Gol 099, prepara a árvore, Elefa e aguarda a cópia. Azul 2019, pronto para o táxi com 58 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, Eterna Salvador. 2781, está autorizado o táxi até a saída do Pátio 3. Até a saída do Pátio 3, 2781. Volume 168, identifique. Chegada a mar e desce, mantém o 050. O 050, poderia para a Duna? Oi, Duna. Muito obrigado. Tente manter posição, o azul 2781. Mantém, 2781. quanto no 68? Isso é 3.012. Obrigado. Com 1866, sem identificação, desça para nível de voo 050 na chegada mais. 050 mais, identificou. Confirme, Oxané 6201? Confirme, Oxané 6201, para o Puxbank, acionamento, versão 06. Vou andar livre no 62, chama táxi, Oxané 6201. Livre táxi, Oxané 6201. Livre Puxbank, após entrar, Oxané 6201. Mike Lima, Alfa, autorizado o táxi, faz 5, reporta na Papá para ingresso. Não preso. Só confirma o POB, o TAN 3197? Ótimo, 167. Gente, está autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 via Índia, no ponto de espera torno no 895, ajuste 10012. Ok, agora 1012, o ponto espera 1895, tá 3197. As 2781 não está autorizado a prosseguir com o táxi via Patiúna, na Índia, até o ponto espera da 10, no ponto espera torre, 1895, ajuste 0012. Isso, prossegue o táxi via Pátio, Índia, no ponto espera 1895, ajustado no 012, 2781. Mas só vou dar uma boa noite, é o TAN 3197 no ponto de espera pronto. É 3197, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, o vento 160 graus, 612 de nós. Autorizado alinhar e decolar no 90, TAN 3197. Voo no 099, tá pronto, cópia? No 099, prossiga. No 099, autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 21, após sair com a nota do plano. Decolada 10, após decolagem, curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5424, controle 119.35. Dado com fim, conforme a rota, pelo Zulu 21 no nível 360, decolada 10, curva direita, árvore elefa a saída 5424, transponder 1935, é o controle, 1099. Pô, no 099, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 07. Chamarei quando pronto no 07. Alinha mantém no 02781. Mike Lima Alfa. Degradando na Quebec no momento, confirma a intenção da decolagem a partir do 17. Mike Lima Alfa, conhece o aeródromo? Mike Lima Alfa da presente. Mantenha a posição, backtrack e reporta na Quebec. A Mike está interditada. Zulu 97, da Tana, saída da El, Lederome. 3197, saída da El, contato radar na decolagem, saída 360, vigilância. Saída nível 360, tá? 3197. Voo 1168, autorizada final, pista no 0, 2 mil pés, reposta estabilizada no lock. Estabilizada, voo 168, autorizado. Na 17, pista 17, reporta alinhado e pronto, na 17, a sua direita. Fez 1197, decolada ao 07, chama o controle, em 119, decimal 35, bom voo. Azul 2781, livre de decolagem, pista 10, vento no 60 graus, meia dúzia de nós. Livre de decolagem, 1781, decolado 08, chama o controle 119, decimal 35. Chama o controle 119, decimal 35, 2781. Bravo, Índia, temos para pista no 011, 012, 206, 201. Tá, vou vigilando. Para o 200, Largo, telefone 2781. Azul 2781 solicita o nível 180 como final. Autorizado 180, 2781. Autorizado 180 como final, 2781, grato. Prosseguir, descida, boa noite, 166. Descida 3000 pés, 1866, ajuste no 012. 3000 na 012. Xené 6201, autorizado ali, manter 10. Ana 6201, no livre decolagem, missão no 0, ventura 60 graus, 612 de nós. Autorizando decolagem, missão no 0, Ana 6201. Não, tá. Só sem pegar. Salvador, boa noite, gol 1168, está no RS, baixa travado, visual. Gente, gol 1168, continua a aproximação, aguardando o que está livre, QNH 10012. Aguardando o que está livre, gol 1168. Gol 1099. Bola 099, prossiga. Na sede, pushback, treinamento. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama Alexa. Ana 6201, decolado 113, chama o controle, 119, decimal 35. Chama controle, 119, decimal 35, chama 6201, boa noite. O 781 da Azul está liberado da restrição sem limite. Ok, grato, 781. Estado, livre pouso, pistão no zero, ventou no 60 graus, 612 de nós. Livre pouso, no 68. Salvador, boa noite, Oxenia 6201, decolou passando 1600 perto para o 360, na Leda da El, Leda, Irumi. Na 6201, voe Leda, voo 360, vigilância radar. Direto Leda, 360, Oxenia 6201, obrigado. Realizou a Campa Vista, 866. 866, complete final, chame Torre no noite desse 995. Obrigado, boa noite. Gol 1168, no solo 105, livra à direita, chama solo, 1219. 219, né? Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 66. Boa noite, 66, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Quem é legal, 1092. Vai dar. É, a gente vai aguardar mais uns dois minutinhos aí, só faltando o operador de pinga. Chama pronto, 1099. Vou reportar novamente, pronto. Então no gol 1968. Gol 1968, táxi via Alfa Juliet, portão 03. Alfa Juliet, portão 3, 1968. 1866, avistado, livre pouso, portão 0, ventou no 60 graus, 612 de nós. Livre pouso, baixou para 1866. 781, voo em Vitória da Conquista. Direto Vitória Conquista, 2781, grato. Parece que totalmente pronto, no 099. O 099 está autorizado, no 7, chama táxi. Autorizado, reportará. Papá, Mike Lima Alfa, atenta possível esteira de turbulência, quem legal no 012, o vento no 50 graus, meia dúzia de nós, livre decolagem, pistão no 7. Meia, no solo 19, livre direita, chama solo 1219. Solo 219, livre na direita, voo 1866. Alfa, Papa Mike Lima Alfa, decolador 19, chama o controle, 119, decimal 35. 1935, Mike Lima Alfa. Salvador, papapapa, Mike Lima Alfa, no perfil da água. Mike Lima Alfa, Salvador 380, após 1500 pés, direto Alefa, vigilância radar. Após 1500, direto Alefa, Mike Lima Alfa. Meu nome é 201, chama Centro Recife, frequência 1251. Alterna 133-25. Chama Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, chinê 6201. Boa noite. Noite. O 099 autorizado o táxi até o ponto esperadão no 0, via Pátio e Índia, ponto espera Torre no 8, decimal 95, ajuste no 012. Pátio, Índia, no ponto espera chama 2895, 1002, o ajuste está iniciando o táxi, no 099, 2009. Táxi 6, Juliette, voo 1866. Voo 1866 da passagem à aeronave da companhia que está prosseguindo para o ponto de espera após ingresso a Juliette, portão 04. Após a aeronave da companhia, Juliette para o portão 04, ou no 866. Controle não autorizado 380 para o Mike Lima Alpha. Foi autorização, senhor. Obrigado. Boa noite, 1099 no ponto de espera da Delta. 1099, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 1 no 50 graus, 59. Aqui a linha decola no zero, gol no 099. O meu Mike Tango acende identificação, intercepta a chegada bom, esse mantém a 4 mil pés, ajuste no 012. Identifique, chegada Mari, desse mantenha o 050. Mari, 050, 050. Luna 099, decolador 25, chama o controle. 19, desse som 35. 1936, muito obrigado, uma boa noite. Boa. Controle, muito boa noite, é o Gol 1099, passando agora 1.400 pés. 099, contato radar, sobe manter o nível de voo 360, vigilante. Ok, para o 360, vigilante. Possibilidade de voar direto, Elefa? Oi, Elefa, autorizado. Muito obrigado. Lima Alfa chama Centro Recife. 1288, alterno 260. 288, 260, Alfa. Romeo Mike Tango, reduz a velocidade para 2209. Estou vindo para 2209. Mike Eco Alfa, aguarda um minuto para a cópia. Então, 3858, para interceptar o localizador, curva à esquerda para o 055. Na saída Coral. Rota conforme o plano de voo, transponder 5156, controle 119.35. 3858, informa será o número 1 na aproximação. Mantenha a presente velocidade e reporte para redução de velocidade. Mike, a compra conta de moto correndo, confirma pátio e PLB. Que é qual fã chama quando pronto no Pátio 3. Meia zero. Para Recife, no 288, alternando 260, 2781. 1099, chame Recife em 1288, alterna 1260. Chamando 1288, muito obrigado, uma boa noite. Oito, desça para 2000 pés, reposto estabilizado, o QNH 1092. 4, Romeu Mike Tango, reduza a velocidade para 2009. Estamos com 2009, tá? Cliente. 2009, desculpa. Papa Romeu, Romeu Mike Tango, desça para 3000 pés, NH1092. Para 3000, combine 12, Romeu Mike Tango. Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango, tá pronto, cópia? Bravo, Vitor Tango, autorizado Ilhéus, nível 145, decola da 17, após decolagem, curva à direita no corredor axé, restrita a 1000 pés até liberação do controle. Transponder 5434, controle 1-9-35. Papa Romeu, Romeu Mike Tango, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 220, seu limite é a magnética 090 de Simbra. Afirmativo, 220 é a proa, limite é a 090 de Simbra, Romeu Mike Tango. Estacionamento táxi, torre 1895, ajuste 1012. Tango Mike é 4, prossiga. Para a sala. Gente, para Tango Mike Eco Alpha, é 4 Alpha, apenas confirmando, é, requisita pistão no 0 para decolagem? Gente, chama o solo em 1219. Mike Eco Alpha, só para correção, vai decolar da pista 1-0 após decolagem, saída Coral, curva à direita. Coral da 1-0, livre essa marcha, o e-prop para o táxi, o Mike Eco Alpha. Papa Romeu, Romeu Mike Tango, curva à esquerda pro a 180. Esquerda 180, Romeu Mike Tango. Precisa com o campo, da 3858. 3858, complete final do procedimento, chama a torre 18, decimal 95. 395, boa noite. Para 2000, Romeu Mike Tango? Foi o Mike Tango, deixa para 2000 PS, NH no 092. Ele 12 para 2000, Romeu Mike Tango. Foi o Mike Tango, curva à esquerda para o 130. 130, para o 130, descendo para 2000 PS. Foi o Mike Tango e foco nessa poro, irá interceptar o localizador, reposto estabilizado. Reportaremos estabilizado, Romeu Mike Tango. Nós era a primeira aerovia até Taubaté. Tango Bravo Eco. Após, conforme a rota do plano. 5446 no transponder, 199 decimal 35 controle. Autorizado nível 360, Guarulhos, na rota do plano. Primeira aerovia peso 10, após Taubaté. Decola curva direita, da El, Leda Mótica, transponder 5446, controle 1935. Gol 2043, posição 3. Correto, reporta pronto. Reporta pronto. Torre Salvador, boa noite. Está 3258, simples abaixada e travado. Dan 3258, ave estado, QNH 10112, livre pouso, pistão 10. O vento 150 graus, 29. Livre pouso 10, Dan 3258. Tango Mike Eco Alfa, autorizado ingresso no pátio 1, após Índia, chamando ponte para quando pronto. Tango Mike Eco Alfa, mantém a posição no ponto de espera. É 18, 9, 5, Romeu Mike Tango, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Papa Romeu, Romeu Mike Tango, fui alerta. Gente, Papa Romeu, Romeu Mike Tango, continua a aproximação, QNH 10112, confirma intenções. Após o pouso, prosseguiremos para o hangar da Aerostar. Gente, requisita pistão no zero? Confirmo, pistão no zero. Continua a aproximação, aguardando o pistão livre. Romeu Mike Tango. Papa Romeu Bravo, Victor Tango, autorizado táxi na bata, reporta na interseção para ingresso. Tango 3858, livrou o solo 43, chama solo 1219. 1219, Salvador, boa, 258, boa noite, via Alfa, chamando de Juliette. Alfa, chamando de Juliette, 258. Correu mais tango, gente, do vento. Meu bravo Victor Tango, ali mantém, cabeceiro no 7. Meu bravo Victor Tango, atenta possível esteira de turbulência. O vento 1,50 graus, 7 nós. Livre de decolagem, pistão no 7. Tango Mike, Eco Alfa, no ponto de espera da uma zero autorizado, Aniele Mancera. Romeu, Romeu, Mike Tango, no solo 4-6, livre à direita, chama solo, 1219. Direita, foi 1219, Romeu, Mike Tango. Pode levar na pista, o Romeu, Mike Tango. Segurança ao momento, senhor. Pela... Sim, está presente, livre a primeira à direita. Primeira à direita. Papa Romeu, bravo Victor Tango, decolado aos 4-7, chama o controle, 1-9, decimal 3-5. Controle, 19-35, grato todo vale. Boa noite, Papa Romeu, Romeu, Mike Tango. Papa Romeu, Romeu, Mike Tango, prossiga. Rifa, nível 2. No corredor Axã, enquanto faz visuais, reporte farol da barra. Vai botar farol da barra, 1 no meu pé, 16, bravo Victor Tango. Aqui em frente, via Alfa, Juliette, contorno forte, me chama novamente na Lima. Afirmativo, Alfa, Juliette, chama Lima, na Lima, na Lima. Romeu, bravo Victor Tango, quando possível, autorizado a ascensão para o nível 145 na proa do destino. Senhorita, está recebendo forte ar aqui. Poderia confirmar, autorizado para o bravo Victor Tango 145 direto do destino? Gente, então reposta. P5. Boa noite, subir para o nível 145 na proa de destino. Proa de destino 145, Bravo de Tango. Para Vitor Tango, quando possível, o seu estimado para pouso. Aguarde. Boa noite, Salvador. Boa noite, Papa Tango. Mike, Eco-Alfa. Recorda 1 Salvador. Papa Tango, Mike, Eco-Alfa. Contato radar na decolagem, suba via Coral para o nível de voo 080. Via Coral no 080, o Mike Eco-Alfa. Controle de prazo, você tem que chamar o pouso aos 2325. Que bravo, Vitor Tango. Pra seguir via Mike, na Quebec, chama 1895, cruzamento.